Atenção, podcast Player Hood está começando. Stars. E Mario. Hadouken. Urubaga. Hey, listen. Un forastero. Get over here. Fatality. Can't touch this. E aí, players? Estamos começando o primeiro podcast do Player Hood. Eu sou o Renato Targino e hoje eu sou o Player 1. Fala, gamers. Meu nome é Paulo Targino e hoje eu sou o Player 2. E aí, meu nome é Rafa e hoje quem perder passa o controle. Boa. Demorou, então vamos falar de Saint Seiya. Não, você não vai ouvir essa música hoje. Então vamos lá. Saint Seiya Brave Soldier. Ele foi desenvolvido pela Jinx, pela Namco Bandai. Ele foi lançado no Japão em 17 de outubro do ano passado, 2013. Na Europa em 22 de novembro. E na América do Norte em 26 de novembro. E no Brasil, perto disso provavelmente. Ele, ao contrário do jogo anterior, ele é um jogo de luta que tem mais ou menos 50 personagens selecionados. Isso é meio questionável, mas nós vamos debater isso depois. Meio? Totalmente questionável essa questão. Vamos combinar o seguinte, né? Pra quem jogou esse jogo, era melhor nem ter lançado. Era melhor ficar no do Play 2 que tava muito bem ali, porque... É, o do Play 3 aí do primeiro, dá pra jogar, mas esse daí, essa questão já fica meio... Pô, tem tudo isso, mas tem quantos Seias no jogo? O Saint Seiya 100, que ele era divertido. Eu gostei do jogo pra caramba. Musou, querendo ou não, é o jogo que mais combina com anime. E ponto. Jogo de luta assim não dá, não desce mais. Então, mas mesmo o primeiro, ele não era um jogo tipo que você pega, nossa, que jogaço! Isso aqui eu vou jogar o resto da minha vida. É tipo, é o tipo de jogo que você pega, você joga e você fala, não vou jogar mais essa merda. E eu demorei. Eu pra platinar, eu joguei, terminei, aí tipo, terminei mais umas 3 vezes e falei, putz, parei. Parei, aí eu fui platinar tipo quase um ano depois. Mano, eu também, eu tô assim, não consegui platinar essa porra até hoje. E vamos combinar também, né? O jogo de Sensei já tô por aqui, meu, porque cada vez lança uma coisa diferente e nenhuma. Nenhuma faz diferença. É, não. Nenhuma faz. Aí vocês estão falando de Dragon Ball, que não para de sair jogo desde quando acabou essa porra. Mais 20 anos atrás. Porra, não tem história pra acrescentar, faz um jogo final e já era. Quer ficar ganhando dinheiro em cima disso. Mas ó, o que eu realmente acho problema no Saint Seiya é porque nesses anos todos enrolou e não foi pra sagas legais, tipo pra saga de Poseidon, por exemplo. Foi agora, né? Poderia ser melhor. Olha aí a pessoa que jogou o jogo aí, ó. Não, mas eu joguei, você sabe como é que eu joguei. Eu joguei naquelas, né? Tá, vamos lá. O que vocês acharam do jogo? Jogo bom. Eu, sinceramente, eu nem rodei ele ainda. Foi só pra lutinha mesmo. Vamos combinar o seguinte, que o jogo em si, ele é divertido pra você jogar de dois. Tá certo? Certo. Mas... Não dá pra sair disso. É tipo, você pega um amigo seu, você joga e acabou. Porque é basicamente o jogo do Play 2 um pouco melhorado. O objetivo do jogo é: termina a saga pra liberar os personagens pra poder jogar no verso. Bom. É verdade. Libera todos os personagens só pra jogar e no verso. Você achou? O foda desse jogo é que a única coisa nova nesse jogo é a abertura. Porque de resto é tudo reutilizado desde o primeiro jogo do PlayStation 2. O cenário é reutilizado, a dublagem. Tudo é... As músicas, tema... Sim, a única coisa nova desse jogo é a abertura, que é uma animação nova. E o legal mesmo desse jogo são os gráficos. Os gráficos são... Hoje... Nunca, mas... Muito menos hoje em dia, um jogo não sobrevive só de gráfico. Mas o grande acerto do Brave Soldiers é o gráfico no estilo cel shading, que é mais próximo a... Parece um anime mesmo. Ficou muito bonito o gráfico dele. Parece desenhado à mão mesmo. Sim, desde não o... Uma, desde o primeiro do PlayStation 2, eles insistiam em usar um gráfico mais parecido com o real, que não ficava legal. Eles insistiam em colocar uma modelagem 3D em cima do gráfico de anime. Nunca deu certo, né? Até hoje não teve um que deu certo. Principalmente no Sensei, com a questão das armaduras, você via aquilo lá reluzindo em 3D, não ficava um brilho bacana. Não, ficava bonito, mas não tem nada como se fosse um anime mesmo. A armadura eu acho que até passava, viu? O problema mesmo eram os personagens. Porque, não, é verdade, porque tipo assim, no anime eles eram tipo um triângulo, sabe? Tipo, a ponta do queixo deles. No jogo eles pareciam um cone, porque se o personagem virasse do lado parecia que ele não tinha nariz. É, mas a única coisa que a gente pode falar bem mesmo do gráfico é o tipo de gráfico. Se você for ver de resto, os personagens não têm expressão, é sempre a mesma cara de bunda. É, mas isso também no anime também é a mesma coisa. Eu acho que a pior coisa que tem nesse jogo, o pior aspecto dele é o quão... É bem tipo jogo de anime mesmo, que... Ele não é bem produzido, assim. Ele é feito... Dá a impressão que ele é feito só pra arrancar dinheiro de um nicho, de um público bem específico. Ah, mas isso é fato. Isso eu aprendi com você já há alguns anos atrás. Com aquela sua famosa frase. Diga essa frase, por favor. Qual que era a frase? Tem uma coisa que a vida me ensinou. Puta que pariu. Ah, é. Nunca... A frase é a seguinte. Nunca esperem muita coisa em jogos baseados em anime. Isso é um fato, velho. Me fala um jogo de anime que conseguiu uma nota boa de verdade na IGN ou em revistas de games aleatórias. Nossa. Ixi, eu não tenho a mínima ideia. Não existe. Mas é que esses jogos de anime, eles são específicos para um nicho, assim. Não são todos que vão jogar. E eles não são desenvolvidos, sim, claramente na diversão de todos. É mais feito para quem conhece já. O problema é que jogo de anime é desenvolvido para tirar dinheiro do jogo no começo, que é pra tirar dinheiro dos outros. Matou. Mas é verdade. Eu acho que um dos principais problemas desse Brave Soldiers é o fato de que ele é um jogo tão incompleto, mesmo sendo lançado por um videogame como o PlayStation 3. Se você pegar o primeiro jogo do PlayStation 2, ele era um jogo tão completinho comparado a esse. Esse novo Brave Soldiers não tem nenhuma animação entre o modo história. Não tem nada, tem... duas imagens e um textinho passando na tela. E o primeiro do PlayStation 2 tem toda uma animação. Cada parte tem abertura de episódio, tem toda a história refeita naquele gráfico. Exato. Com certeza, o gráfico do jogo é lindo. O problema dessas imagens e o textinho é que fica parecendo um jogo de 3DO, né? O foda é que você acaba não acompanhando. Eu mesmo pulava, porque não tem graça você ficar lendo. Por mais que esteja localizado aqui no Brasil, mesmo assim. E aquela, né, velho? A gente já sabe de cor aquela história. Mesmo sabendo de cor, se tivesse uma animação, a gente veria. Sim, com certeza, mas, tipo, se fosse uma pessoa que, nossa, eu nunca vi Cavaleiros Zodíacos, eu quero saber a história. Essa pessoa talvez iria ler, mas. Não, pelo amor gente... de Deus. O anime é ruim pra caralho, mas vai assistir a porra do anime. E outra coisa, uma dúvida que eu tenho. Qual é o fator replay desse jogo? Além do... Porque ele tem um modo história normal que você vai seguindo, os três modos. E aí? E depois disso? Tem um modo online pra quem gosta dessas coisas. Uma bosta? Ah, tem um modo muito interessante também. Tem o modo instante. Você conhece modo o modo? Instante. Coloca na instante não, e não, deixa não. Pegar foto. Não, cara, é o modo standby. Stand-by. É porque o primeiro do Play 2 tinha aquele sistema lá que você ia subindo as duas casas com os personagens. Ou tinha mó RPG, aquele modo era mó legal. Isso, esse mesmo. E o Super Saiyan, você começava no nível 1. Era o modo Genro Maoken, né? Isso. E os personagens, os de ouro, pelo amor de Deus, você não derrotava eles nem ferrando. Você tinha que ficar dando sangue pra morrendo, perdendo batalha pra conseguir subir de nível. Nossa, eu demorei pra conseguir terminar aquele modo. Se você não ganha nível... É o único que eu conheço que conseguiu. E olha que interessante, naquela época eu me forcei a fazer 100% da porra daquele jogo. Sem platina, sem nada. Sem platina, sem nada. E hoje eu nem terminei o modo história desse jogo. E eu, então, nem rodei na conta. Eu nem comprei, eu joguei no Renato e, tipo, nossa, que bosta. Aí eu fui pesquisar sobre o jogo e vi que realmente que a merda é aquela mesmo. Não tem... Aí você fala, tem nada além. Aí você olha assim e fala, não, melhor ficar com o primeiro mesmo. Já tá bom já. Eu acho que o pior, além desse negócio de ser incompleto, o pior disso é eles tentarem vender personagens por DLC. Nossa. Personagens que já estavam presentes no primeiro jogo do PlayStation 2. Vender corzinha de armadura, tipo, eles vendem a armadura brilhando a ouro por $3. Meu, isso era uma obrigação ter. Faz então, parte da história. Tinha que ter no modo história, é a coisa mais sem graça. Mas isso entra naquela de novo. Foi feito pra tirar dinheiro dos otakus. Mano, isso é uma coisa que eu não aceito, cara. É parte da história isso. Você tá jogando Poseidon, a armadura na anima lá entre os textos, entre uma batalha e outra, mostra a armadura reduzindo a ouro. E na batalha não, é a armadura normal. É, você tem que comprar, não sei o que é o quê. Você vai achando que os caras vão te dar de graça? Mano, isso é muita filha da putice, velho. Muita. Ah, é safadeza oculta. A geração passada. A geração passada não, né? Pode falar que é a toca que continua. Foi a geração que começou a fuder com todo mundo, né? Aquela, tipo, você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Tipo. Ah, microtransação. É, tipo, a coisa mais filha da puta que eu vi nessa geração foi o. Como é que chama aquele jogo, Renato, que você terminou, do bichão que grita lá, do japonês? O Astra's Wrath? É, Astra's Wrath. Você tem que comprar o final, velho, do jogo. Ah, mas o Prince of Persia, aquele de 2008, já é assim. Sério? Sério. Nossa, que bosta, ainda bem que eu não joguei aquela merda. Não, o foda é que ele fala, pra você, tipo, pra você terminar com o final verdadeiro, compre isso. Mas pelo menos o DLC não era muito caro e acrescentou um conteúdo legal no jogo, pelo menos. Não, tudo bom, bem, mano, mesmo assim, mas tipo, uma coisa é tipo você comprar personagem na PSN, na Live, no jogo, outra coisa é você comprar o final do jogo. Parece que, tipo, parece que os caras falaram assim, ó, vamos soltar o jogo, né, que a gente não conseguiu fazer o final, a gente termina o final e solta como é DLC. Parece que foi um relaxo dos caras, sabe? Não, e o jogo é da Capcom, não é? É, esse é o problema. Da Capcom. Ah, então. É, tá explicado. Tá explicado tudo. É da Capcom. Não, agora o caso mais sério de microtransação que eu já vi foi o Plants vs Zombies 2. Isso aí eu nem considero um jogo de verdade. Sem comentários. Eu baixei ele, mano, não dá pra você jogar isso sem segredo. Como assim você não considera um jogo de verdade? Ah, velho, parece pra mim é um jogo de celular, sabe? Tipo aquele lá que você joga em ônibus. Ah, não, mano, pera aí, você tá falando. Você falou que o 2 não é um jogo de verdade ou a série não é um jogo de verdade? O 1 e o 2? Ah, a série, em geral. Muito cuidado, mano, como assim, mano? Como assim? Mano, Plants vs Zombies é foda pra caralho. É, legal e tal, mas. Eu não perco meu tempo pra ficar jogando. Você não jogou essa porra? Joguei. Você não terminou? Joguei. Mas não terminou. Eu não terminei porque eu não vou ficar perdendo meu tempo nesse negócio de matar, colocar planta e matar zumbi. Ah, beleza. Isso é assunto pra outro podcast. É, enfim, voltando lá. Vamos voltar à parte que a gente realmente tava, que era dos nossos jogos antigos, que eram jogos bons, né? Do Saint Seiya. Vocês jogaram... É, era melhor que esses de hoje em dia. Não, pera aí. Aí é falar muito mal desses jogos, não é? Não é pra tanto. Era assim. Ó, que nem o... Você lembra do... Do Saint Seiya do Nintendinho? Sim. Era Saint Seiya ou Golden Saint Seiya, alguma coisa assim, né? Sim. É... Ele era legal porque ele era de plataforma, né? A única coisa que me incomodava nesse jogo era quando você ia enfrentar o Cavaleiro de Ouro, que aí ele virava um RPG. Aí, tipo, colocava duas imagens, tipo, a imagem do Cavaleiro de Ouro e a do Seiya lá, e você ficava, tipo, aparecendo uns brilhozinhos na imagem quando você socava ele. Ele ficava com a câmera atrás do personagem. Esse é o segundo jogo. Esse é o segundo? É, são dois jogos pra NES. Eu joguei só esse, só então. Qual foi o primeiro? Então, o primeiro, se eu não me engano, é o de plataforma. Ah, então é bom. Mas o de plataforma, quando você vai enfrentar os chefes, ele vira meio que um RPG, não é? Então, tinha um jogo do Saint Seiya, do NES, e ele era assim. Não vou lembrar o nome agora. Mas enfim. Aí eu acho aceitável. Pra época, eu acho aceitável. Mas mesmo assim, era ruim. Ah, não. Era uma dificuldade. Ah, mas isso na época, você joga contra, você joga Ninja Gaiden, era a mesma coisa. E não tinha o que fazer questão de imagem. Você tinha que imaginar que era o Seiya ali, tipo assim, e ainda dava pra reconhecer ele bem, porque era bem feito. Olha lá, um Saint Seiya, esse que tinha a câmera atrás, que ele era tipo um RPG, é. Ele era o Saint Seiya Ogon Densetsu. É, e o outro era Saint Seiya Ogon Densetsu Tenkaichi. Sim, esse era tá. O de plataforma. Tem, ah, era pra praticamente uma continuação dele então, né? Uma continuação um do outro. E depois ainda teve mais um, que é o RPG, Saint Seiya Ogon Densetsu Ren Perfect Edition, pra WonderSwan. Caralho. Obrigado, Wikipedia. Obrigado mesmo. Naquela época não tinha como eles cobrarem DLC, comprar internet, eles faziam 10 versões do mesmo jogo, né? Abraços Street Fighter. Verdade. Street Fighter, o pai de todos. Principalmente o 2. Naquela época, o melhor jogo de Saint Seiya era. E é o melhor jogo até hoje. É o Saint Seiya Paradise. Com certeza. O RPG do Game Boy. O pior é que ele era sim, bem nossa. Simples, né? Ele não tinha nada demais, ele era preto e branco. E era viciante. É, não, era um. Tipo, imagina o Pokémon Yellow. O Pokémon Yellow acho que era mais avançado que aquilo ainda. É, pior que mesmo é. Mesmo assim era igual pra caramba. Até onde ia esse. Até que parte da história aqui, o Paradise? Poseidon. Nossa, pegava praticamente tudo então, que tinha. Então você vê, né? Um jogo de Game Boy. Vai até o Poseidon. E o jogo de hoje em dia, o cara malha e coloca até os Cavaleiros de Ouro, até o final, né? Isso porque eles não resolveram vender o final separado ainda hoje. Porque eles fazem um jogo novo e falam, não, o final agora vai ser pago, vai ser por DLC. O problema é que eles... E eles já fizeram isso no PlayStation 2, no segundo jogo do PlayStation 2, que é o da saga de Hades. É, verdade. Eles inventam de fazer a saga de Hades, mas não colocam ninguém da porra da saga de Hades, só colocam os Cavaleiros de Ouro. É, não adianta puta, nada, isso é tipo, verdade. Fica. Querendo ou não, é mais ou menos a parte do final, né? É um jogo incompleto. E foi a mesma coisa agora. Foi a mesma coisa agora. Poseidon tá, beleza. Tá completo. Completo. Beleza. Mas o Hades, você só joga com os três deuses lá, os juízes, né? Aham. Uhum. E o Hades. Ou é só o Hades e os dois outros deuses, o Hypnos e o Thanos? Eu acho que ele tem o Hypnos e o Thanos também. Não cheguei nessa parte do jogo ainda. Provavelmente nem vai chegar. Não, eu pelo menos vou terminar. Tirando esse, ainda teve o teve mais um que chamava Saint Seiya Tupin Ryusei Ken. Eu não sei pra que plataforma que era. Eu não faço a mínima ideia. Provavelmente mas era ele pra era... PC, né? É um jogo de digitar. Ah, é isso mesmo. É. Isso era pra PC, ou seja, resumindo, era uma bosta. Não joguem isso porque não vale a pena. Se você quer saber a história, você vai assistir o anime porque não dá. Sofre o anime, é melhor. É. Ou melhor, leia o mangá. Leia o mangá também, é uma boa. Pelo menos não tem que escutar Pegasus Fantasy. Porra. Ai, mas olá. Ó, o resto da trilha sonora é legal. O único problema é fazer os fãs, vai. Sim. Não. Eu olhei. Ah, é, sim. Mas mudando de assunto aqui rapidinho, só voltando. Ele não tem os deuses. Ele tem o Hades e os três juízes. Grande saga de Hades. Isso é a parte da saga de Hades. Com certeza. O que tem a mais? É tipo. É os três. Todos os de ouro que voltaram na saga de Hades com a Surprise. Mas é que se vocês já tinham do PlayStation 2. Vocês não entenderam o raciocínio da Bandai. É tipo assim, eles tentaram resumir a saga de Hades. É que nem eu pegar o filme do King Kong e resumir assim, ó, macaco. Pronto, tá resumido o filme. Aqui, ó, prédio, macaco. Não, é só macaco. Acabou. Que maldade, cara. Dá pra resumir outros filmes assim também. É, Planeta dos Macacos. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é o nome mesmo, né? Poderoso Chefão. Exterminador do Futuro. Robô. Robô. Qual outro filme? Segundas intenções. Super que é muito filme. Tem Segundas Intenções. Sexo. Verdade. Esse você resume só pelo nome. qual foi o último antes do Play 2? Foi o online, né? Teve o Saint Seiya Senki. Do PlayStation 3. Foi. Não, mas o último antes do Play 2. Tipo, Ace Online, eu acho que ele saiu depois. Eu sei que ele teve um desenvolvimento muito tempo, demorou pra ele sair. São dois jogos online. Pelo que eu sei, são dois. Teve o... O mais recente é o que é feito pela SEGA, que é o chinês. Ah, não, então não é, é o chinês, é o online mesmo, foi o primeiro que saiu. É, mas é MMO também, ele é exclusivo da China. Ah, tá, por isso. Ah, chinês é foda, né? O chinês... É que eles gostam das coisas classificadas. A única coisa legal desse MMO é que eles mantiveram as cores originais do mangá. Porra, isso é muito foda. É a única coisa boa também, porque vamos combinar, né? MMO... Eu tô vendo um vídeo aqui, tem... trocentos cavaleiros na tela. É basicamente o jogo de você ficar clicando. É igual um MMO qualquer. MMO. MMO é isso. Ah, chato. Eu não gosto de jogo assim. Acho que eu nunca vou conseguir jogar um MMO. É, vai da pessoa. Eu prefiro zerar Call of Duty 10 vezes em 2 dias do que jogar uma hora em MMO. Enche o saco, né? Não tem graça. Fica clicando, clicando, clicando. O problema é que não tem história, né? E quando tem, é aquela história vaga, tipo... Salve alguém. Sai, se salva pessoas, acabou. Você salvou o mundo. E pra piorar, tudo isso daí ainda é chinês, ou seja, você não vai ter de porra nenhuma de qualquer jeito. É Shoi Ha Shoi Shoi Shoi Shoi. Filha da puta. Se fosse japonês, na beleza, né? Dava pra entender alguma coisa, né? Chinês é foda. Bom, mas ai, o primeiro jogo do PlayStation 3 era legal. Não, era passado, era... Ele era legal, o problema é que ele enjoava rápido, sabe? Tipo, ele era... Não era um jogo que você ficava empolgado pra jogar. O problema não é que ele enjoava rápido. O problema é que se você vai querer platinar o jogo, aí você tem que jogar a mesma coisa mil vezes. Então, mas é tipo, tem muitos jogos também que você platina e você faz coisas diferentes. Ele é muito repetitivo. Até os modos... O problema dele é que é Musou. É. O jogo Musou não vai mudar. O jogo Musou não tem o que fazer. Ele vai ser sempre depende. Aquilo e acabou. Porque, tipo, o primeiro One Piece do PlayStation 3, o Kaizo Kumusou, ele é o melhor jogo de anime que eu já joguei. Ele é um jogo, sim, ele é um jogo de Musou que ele é variado, tem elementos de plataforma, tem puzzle nas fases e tem as fases específicas de Musou. Sim. Isso com esse... Aí é legal. Esse Musou e anime começou com Hokuto no Ken, não é? Não sei se começou. Eu acho que não. Não, porque Hokuto no Ken, na verdade, foi... Não foi. Hokuto no Ken já tinha lançado depois. Se eu não me engano, tipo, teve... Eu não sei se foi o primeiro também. Foi um dos primeiros da época do Play 2, que foi o Berserk. Berserk, sei lá. Berserk. Esse também era Musou. Ah, esse eu não conheci. É, mas esse... A Berserk também é animal. Musou é o único estilo que se adapta àquele, esse mangá traço anime. Ah, mas na maioria, né? Na maioria que fala de guerra, de alguma coisa assim, tem que pegar e ser Musou mesmo. Esse... É, e agora o próximo Musou bom que vai sair é o do Zelda. Vamos ver, né? Nossa. É perigoso mexer em Zelda, mas tudo bem. Mas beleza. Bonito. Beleza, então, vamos pro resumo. Vambora. Resumo de cada um, o que vocês acharam do jogo? Bom pra jogar de dois, pra jogar sozinho... Eu não recomendo. É isso mesmo. A única experiência boa que você pode ter é multiplayer offline. Que online realmente é só pra quem curte. Se você quiser ser onado miseravelmente por japoneses sem futuro, boa sorte. Tem essa bom, ainda. É um jogo que mesmo pra quem é fã é meio difícil de engolir. Ele é incompleto. É. O sistema de batalha dele... Ele é meio travado, como são esses jogos de anime, mas ele, mesmo assim, ele é um pouquinho melhor do que aqueles dos jogos do PlayStation 2. Se você quiser aproveitar esse jogo, é que hoje em dia não tem mais... É difícil ter uma locadora, mas o ideal seria alocar. Pegou, terminou, jogou um pouquinho com seus amigos, já era. Vai virar um jogo stand-by. Mas o problema mesmo disso tudo é que ele não vale o preço que você paga. Porque, querendo ou não, é um jogo que vai sair caro que você não vai querer jogar. É, o ideal pra quem vai comprar é esperar uma promoção na Store americana. Isso. Porque o disco aqui, sem chance. Tá variando de 160 a 100 reais. É, pra um jogo desse tá caro ainda. Não, tá 200 reais o disco. O disco tá 200 ainda? E eu comprei a edição de colecionador desse jogo. Pelo pensando menos que o jogo ia ser uma maravilha. No Cosmic, É, pelo menos tem um boneco. Né? É, valeu, o fluff do Sei é legal, pelo menos. Tá, você pode falar assim, você pode falar que você... Veio de brinde. Você pode falar que você comprou o boneco e veio o jogo junto. Nossa, é, pra um preço totalmente exorbitante. Tá, mas e o futuro? O que, que vocês acham? Dêem ideias pro... pro próximo jogo de Saint Seiya. O que, que pode ser pra melhorar? Pra melhorar? Ou, então, que... ou então, na sua visão, um jogo perfeito de Saint Seiya, como seria? É difícil falar de jogo de anime assim, porque... que nem, eu não joguei esse do One Piece ainda, mas pelo que você falou, ele é o que se encaixa melhor, né? Porque qualquer anime que você for ver, tipo Saint Seiya, Saint Seiya tem partes que é de luta, aí tem aquela parte que é um anime mais de aventura, que eles saem correndo pra salvar não sei o que. Aí tem aquela parte que é mais drama, que é a hora que ninguém tá morrendo e blá blá blá blá. Então tipo, tinha que ter um elemento, um pouco de elemento, tipo, vários elementos assim, sabe? Não só Musou, ou só Musou ou só luta, porque um jogo de luta de um anime com uma história, tipo, uma história boa, vai. É, fica muito vago. Ah, você luta ali, mas e o que aconteceu, tipo, durante essa luta? Sim, sim. Não mostra, sabe? Eu acho que, tipo, devia seguir um pouco mais da linha do One Piece, né? Tipo, colocar um pouco de cara, sabe? Tipo, colocar uma parte no Soul, ou aí, tipo, chega no chefe e coloca uma parte luta, sabe? Que nem o, por exemplo... Ah, nossa, eu tô ficando muito velho. Como é que chama aquele jogo do DS que você queria jogar, Renato? Eu não sei o que, Off-World. Tales of World, não era? Era Tales of Destiny. Isso, Tales of Destiny. A série Tales of é tipo. Foi o que inovou na série de RPG, né? Porque tipo, ele é um RPG que dá pra você matar os inimigos, mas se você atacar o inimigo enquanto tipo, você não tá no mapinha, você consegue matar ele. Mas tipo, se ele encosta em você, em vez tipo, dele tirar sangue seu, você entra numa luta e o jogo tipo fica que nem jogo antigo de luta, sabe? Bom, tipo, fica em 2D e você fica lutando com ele. Isso eu achei, isso é legal pra caramba. Se Saint Seiya fosse assim, não exatamente assim, mas em cima dessa ideia eu acho que daria certo. Mas sem ser essa bosta desse Omega aí, tinha que ser o Saint Seiya antigo mesmo, porque... Ah é, você esqueceu de falar que não, não tem não, Omega não tem não. Não, não, não. A Didi, então, o podcast de Saint Seiya, não de merda. Nossa, de merda nem fala de... Beleza, esqueci. Primeiro tá lá, uma imagem do Omega. Aí depois tem uma foto de uma mão limpando o óculos. E a próxima imagem é a foto do Saint Seiya antigo. Isso resumiu tudo. Na verdade. Bom, o que eu acho pra ideia futura é basicamente isso que o Rafa falou. Pra mim, um método da hora que seria legal eles adotarem seria o Musou, até você se dirigir numa próxima casa. Quando você chegasse numa casa, virasse uma batalha. Mas totalmente 2D. 2D com os gráficos em 3D. Sim, um exemplo bom, os jogos de luta do Naruto do Play 2. Aqueles são jogos que eu joguei bastante com o meu irmão. E o pior é que esses jogos são muito bons, velho. É viciante esses Sim, jogos. Sim, você vicia. Acaba viciando de qualquer jeito. Eu não odeio esse anime. Tipo, eu não, sabe, não desse anime, mas os jogos são muito bons, velho. Dá até raivinha de eu gostar tanto dos jogos. O próprio exemplo é o próprio Naruto. Naruto 3, se não me engano, era desse jeito. Você ia andando com o personagem e aí entrava na luta. O Shippuden era assim. Minto, não era o Shippuden. O 3 é o Shippuden? O 3 é o Shippuden. Ah, sim. Uma coisa que a gente tem que entender também é que o Sensei é um anime muito antigo, né, velho? Então eu acho que eles não dão, tipo, tanta atenção pra esse anime pra falar, nossa, vamos fazer um jogo magnífico, vamos fazer isso e tal, isso e tal. E eu acho que eles fazem mais, tipo, pra... É que não tirando essa parte pra ganhar dinheiro, mas pra falar, vamos jogar pros fãs, né? Vamos fazer um jogo pros fãs. Só que fazendo do jeito que tá as coisas assim, é melhor nem fazer, né? Tipo, mesmo querendo relembrar pros fãs, sei lá, que acaba saindo aquela coisa, né? Um jogo bem mais ou menos. O que a Bandai poderia fazer? Começar a ouvir os fãs. É, de fato. É só fazer isso que eles conseguem achar a sintonia do jogo. O que a Bandai poderia fazer? O próximo jogo de Saint Seiya? Assim, o primeiro jogo do PlayStation 2, ele era muito completinho. Ele era do jeito que vocês estão falando, assim. Ele tinha a parte de luta, que era contra os Cavaleiros de Ouro. E quando você ia de uma casa pra outra, tinha um minigame de você atravessar a casa e matar os soldados, como se fosse um Musou. Se eles... O problema é que aí eles iam fazer a mesma coisa de sempre. Eles iam usar tudo que eles têm e fazer um jogo novo, meia boca. Pra ideia pra um próximo jogo, tinha que ser um estilo totalmente diferente. Voltar aquele estilo que fez sucesso já, que é o melhor jogo de Saint Seiya até hoje, que é o Saint Seiya Paradise. Tinha que fazer um RPG. Sim. Também tem essa. Mas essa é aquela, pra fazer um RPG tinha que ser a nível de Final Fantasy. Não, né? É um jogo de anime, nunca vai chegar a nível de Final Fantasy. Não, eu não digo em questão de história, eu digo em questão de gráfico, sabe? De jogabilidade. Porque, tipo, o Final Fantasy, se você tirar a história, o jogo ainda tem um glamour, sabe? Você olha assim pros personagens e fala, nossa. E, tipo, os caras têm um detalhe pra colocar os personagens dando um golpe um no outro que é foda. E, tipo, o Final Fantasy é o único RPG hoje que eu consigo, tipo, jogar e ficar, sabe? Tipo, ficar horas, horas e horas nele. Eu acho que poderia ser um RPG... Um RPG de ação, talvez. Ou até um RPG mais tradicional. Que eles mandem, também. Que eles não tivessem o gráfico desenhado, como foi nesse último. Sim, eu acho que tinha que ser não, totalmente sim, desenhado. Sim, mas... Tinha que ser um jogo de portátil. Sim, ia ser uma coisa boa também. Mas o que eu quis dizer, tipo, de prestar mais atenção, tipo, na imagem, não é em questão, tipo, de, sabe, tipo, aquela imagem 3D fodástica. É questão, tipo, o cara vai dar um golpe, eles colocarem, tipo, uns efeitos bonitos, sabe, no golpe. Não colocar, tipo, umas bolinhas, tipo, atacando, sabe? Tipo, ah, é o meteoro de pega. Daí coloca umas bolinhas aparecendo no cara, sabe? Como tem muito jogo RPG, tipo, dessa geração. Se você pegar, tipo, os portáteis, tem bastante jogo que é assim. O cara vai dar um golpe, que é, se você pensa que é super foda, aparecem umas bolinhas e tira o HP do cara. Acabou. Bom, acho que foi isso. Essa foi a nossa opinião sobre Saint Seiya Brave Soldier. Eu espero que todos tenham gostado. E espero ver todos no próximo podcast. Até mais. Falou, até mais.